Senhoras e senhores, bem-vindos ao Imigrantes da Bola de número 66. Começa a partida! Felipe Cibonetti, como prometido, estamos de volta e estamos para ficar em 2017. Começamos 2017 um tanto quão atrasado, mas viemos já de cara com baita de um conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes que estavam órfãos do Imigrantes da Bola, mas não estão mais. Conteúdo novo, né? Agora estamos com estilo novo, tentar trazer interação. Esse tempo todo que a gente deixou a galera na saudade, agora eles vão sentir que é imigrante de verdade, bicho. Ah, exatamente. E a pegada do imigrante está um pouco diferente, Felipe. A gente fazia aquela conversinha mole no começo, de atualizar a idade, depois um tema principal e depois o Fora das Quatro Linhas. Como é que está a separação agora? Agora vão ser basicamente três blocos. Pauta principal, introduçãozinha rápida, coisa papo, dar um recadinho ou outro. Depois, um quadro de perguntas pra galera interagir pelas redes sociais com a gente. Pelo Twitter do Doentes por Futebol, Doentes P Futebol. Só a galera chegar lá e já comentar. A gente normalmente, antes da gravação, que é segunda-feira, coloca uma publicação pra galera ir respondendo. No final, Fora das Quatro Linhas, que não pode ficar de fora, né? Exatamente. E a gente colocou uma hashtag ainda, tá lá, DPF Responde. Que é, logo a gente vai falar sobre a parte do Twitter, que é o nosso novo bloco, galera. Aqui vai valer de tudo, às vezes vai ser perguntas livres, às vezes vai ser perguntas direcionadas. O importante é que a interação no dia que a gente está gravando de você. E vai ser lido aqui, você vai ouvir seu nome aqui respondido na hora, quer dizer, na hora do ao vivo. E depois, nas nossas edições, a gente vai ler seu nome, vai ler sua pergunta e comentar, seja ela qual for sobre o futebol. Qual for daquele jeito, né? Vamos ver o que a galera manda aí e a gente vai moderando aqui. Tem que ter um pouco de restrição. Um e filtro, tem que ter um a qualificação, um filtro de 18 anos também. Felipe Cibonetti, por que a pauta principal hoje? A gente vai falar sobre fair play financeiro. Fair play financeiro. Por quê, Felipe? Cara, um dos temas que mais bombou nessas últimas semanas, indiscutivelmente, é a contratação do Neymar, né? Neymar que foi contratado pelo PSG por 222 milhões de euros. Maior contratação de todos os tempos, um grande choque para todo mundo. PSG ameaça contratar mais gente e teve essa polêmica toda. Como é que um time vai, gasta esse dinheiro todo e não é pego na regra do fair play financeiro? Que regra é essa? Como é que ela funciona? Como é que o PSG agiu? Então vamos trazer um especialista aqui do direito e um grande palpiteiro para a gente comentar um pouquinho isso. Ah, esse sou eu. Mas, inclusive, para complementar, o fair play financeiro não trata só de contratações. Inclusive, trata de estar em fair play financeiro com as suas obrigações, inclusive obrigações fiscais. E vai coincidir muito com o trabalho que eu estou fazendo e dá para discutir a fundo a situação dos clubes brasileiros em relação às suas dívidas fiscais e trabalhistas, que foi uma matéria maravilhosa do Globoesporte.com, que daqui a pouco eu dou os créditos para o autor. Perfeito, então bora? Bora para a pauta principal. Então, galera, o Imigrantes da Bola a gente tenta trazer de uma maneira, uma informação um pouco mais clara, mais nítida, sem muita enrolação, né? Sem muito esse jurisdiquês às vezes, né, Fadu? Para ser acessível para todo mundo e ser uma discussão profunda sobre futebol, mas abrangente para o público. A regra do fair play financeiro se caracteriza em basicamente três eixos, né? Os clubes, eles têm que estar em dia, eles não podem dar o famoso calote, né, que a gente conhece. Tem que haver um controle de gastos. Na Europa, num triênio analisado, não pode haver um déficit maior do que 30 milhões de euros. E o investimento tem que ser sustentável. Ou seja, os clubes, eles têm que ter um controle dos seus gastos e não pode haver uma injeção financeira suspeita, assim, pontual para contratar e burlar o sistema, né? Então é basicamente isso. E aí vem as possíveis punições, né? O clube, ele pode desde sofrer só uma advertência. Pode, por exemplo, perder pontos, ser multado, até num caso mais grave, por exemplo, que pode acontecer, que é a retirada de um título. Exatamente, Felipe. Para completar o que ele colocou, o fair play financeiro, turma, ele é adotado esse conjunto de prática para o clube poder respirar, para o clube ter a sua saúde financeira em dia, como o Felipe bem colocou. É absolutamente recente, é uma aplicação da UEFA, Felipe, de 2010, com validade em 2011. Então, o que a gente cita... Por que eu estou citando a UEFA? Porque a UEFA é o que dá o pontapé inicial para isso. Então, a gente está falando o quê? A gente está falando de clubes centenários, no Brasil são mais de mais de 10 clubes centenários, com certeza, mais de 20 até, eu diria. E a gente está falando de 6, 7 anos de aplicação de lei. Olha a dificuldade que a gente está passando. Mesma coisa aqui, mesma coisa na Europa. Futebol da Europa é bastante antigo. 100 anos, clubes de 50, 70 anos, que agora em 6 anos vão ter que reaprender a fazer uma gestão financeira. Porque é isso que a gente vive hoje, né, Felipe? A gente vive tempos nebulosos onde o controle de gastos e uma satisfação para a sociedade financeira é obrigação de um clube social. Claro, e assim, os clubes estavam acostumados a fazer investimentos descabidos, né, de acordo com seu orçamento. Isso no Brasil era muito nítido, né? Era dívida em cima de dívida para trazer um jogador mais caro que o outro. E aí os clubes pareciam que iam brigando um com o outro em quem trazia o jogador mais caro sem poder pagar. E foi ficando nisso. Aí chega a lei justamente para mudar essa situação e trazer um futebol responsável, que é o que a gente prega, né? Hoje a gente vê mais modelos de gestão responsáveis, clubes com novas posturas, que basearam-se muito na lei, né? A lei veio para tentar criar um comum, né? Uma gestão responsável comum, mas alguns até se anteciparam à lei e já vinham com um projeto interessante e um pouco diferente. E dentro do nosso país, esse fair play financeiro, ele, vamos falar assim, ele começou a ter uma adoção mais rígida, mais imposta através de uma intervenção do governo, Felipe. Porque quando a gente fala da UEFA, a gente fala de um instituto que controla o esporte. Aqui no Brasil, a CBF coloca também, há um certo tempo, desse controle financeiro, porque é tendência, quando a UEFA e a FIFA aprovam alguma coisa, é tendência que as outras federações, confederações acompanhem, assim como a CBF. No caso do Brasil, a gente tem uma situação mais clara quando se advém a Lei 3.155, que é conhecida como a Lei Profute. Profute, famoso. Que daqui a pouco a gente vai adentrar um pouquinho mais nesse seara, mas é importante antes, primeiro, para a gente dar um panorama internacional, o que o Felipe colocou. Bom, se você tem jogadores de todos os valores do mundo disponível aí, Neymar de 222 milhões, a jogadores agora com Isco, né? Com a multa acho que de 400 milhões que colocaram. Absurdo. Do Isco. É basicamente falar assim, senhores, esse jogador vamos falar, invendável, uhum. Imprestável, como diria o ex-presidente corintiano. Vicente Matheus. Mas Vicente Matheus. E aí ele pega um jogador nesse patamar, oferece para o mercado, sabendo que o mercado não pode pagá-lo. Sabendo que um clube não pode pagá-lo, senão ele estará diretamente ofendendo uma regra chamada fair play financeiro. E o que acontece se um clube descumprir o fair play financeiro? Ora, senhores, é adotado regimentos de punição a esse clube. Ele pode deixar de participar de uma competição. E, Felipe, você consegue explicar um pouco, todo mundo vai perguntar, o que então o Paris Saint-Germain conseguiu fazer para burlar esses 222 milhões aí do Neymar? Como toda grande negociação assim, que envolve dados muito confidenciais, às vezes, né? Até o processo de negociação é um processo um pouco nebuloso, né? A gente não sabe ainda muito bem o que aconteceu, mas basicamente o que muito se especula na imprensa é que na verdade não teria sido o PSG que teria comprado o Neymar. Perfeito. Teria sido, como todos sabemos, né? O PSG hoje é um grupo controlado basicamente por dinheiro árabe. E como sabemos, a Copa de 2022 será sediada no Catar. No Catar, muito bem. Então, coincidentemente, quem é o príncipe do... De onde que é o príncipe do Paris Saint-Germain, o dono? Príncipe justamente do Catar. Justamente do Catar. E aí entra o grande ponto. Fala-se muito na imprensa que o que houve foi que o Neymar ele foi contratado como um grande garoto propaganda para a Copa de 2022. E assim ele teria recebido uma proposta de justamente 222 milhões de euros, justamente o preço de sua multa. Então o próprio Neymar teria pagado a multa e ido para o PSG, o que de certa forma não seria contra o princípio do fair play financeiro, né, Fadu? E aí, isso são várias teorias que se põem. Tanto que o Barcelona denunciou, e diz que pôde denunciar, né? Diz que teria intenção de denunciar o Paris Saint-Germain junto a UEFA, tanto que também o presidente da Liga Espanhola disse que vai denunciar o PSG para infringir o fair play, porque ficou obscuro. Felipe, outro apontamento que se tem, que eu também tive alguma lucidez nesse caso, é o seguinte: o Paris Saint-Germain, é claro que ele só pode gastar o que ele conseguiu, e se não me engano ele conseguiu metade do valor do Neymar. Na teoria, ele tinha 111, 110 milhões para gastar com jogadores. Uhum. Só que os outros 50% ele coloca como fundo de investimento. Aí esse fundo de investimento pode ser qualquer um. E aí entrou o Qatar. Esse fundo de investimento no balanço do Paris Saint-Germain está como outros. Então, esse outros coloca o valor acima de 222 milhões e fala: olha, eu lucrei 110 milhões, mas eu tenho mais 200 milhões aqui de outros fundos. Ou seja, não só do lucro dele, mas também como um outro investimento, que é aí que está a obscuridade, que é aí que todo mundo está querendo buscar. Opa, então se for assim, esse outros aí está cobrindo o seu próprio lucro. O que é o lucro? A própria renda, a própria venda de jogadores, a própria venda de camisas e objetos e tudo mais. Seria como se aparecesse então um patrocínio misterioso pontual para uma contratação. Isso. Né? E que cai no balanço e que permite eles não infringirem, na teoria, o fair play financeiro, entendeu? Sim. Caiu no balanço dele como outros, uns 200 milhões de euros novos, então, opa, você pode gastar esses 200 milhões de euros a mais junto com o que você já tem dos 110. Aí o que que entra? Entra o que o Felipe falou. O Qatar se envolve em várias questões grandiosas na FIFA. Lembra? Você pode acompanhar aí que algumas pessoas foram presas por fraudar a Copa do Mundo de 2022, que foi paga. A gente está presa por causa disso. Então, o Qatar que comprou o Neymar. Isso é uma loucura, né, cara? Mas é basicamente isso. É um país que contratou um jogador. É um país que para eles é dinheiro de pinga, vamos falar assim, mas é que vai desviar todas as atenções. Agora todo mundo vai acompanhar o Paris Saint-Germain, agora todo mundo vai aplaudir de pé o Qatar. E aí, tudo, porque lá tem restrições fortes de escravidão, de funcionários, né, que foram... trabalharam a regime de escravidão dentro dos estádios. Pô, afinal de contas, os caras estavam trabalhando a sol acima de 40, 50 graus para construir. E vão trabalhar, e são pessoas só estrangeiras. Vão burlar toda essa fraude da própria eleição e vão ter o Neymar ali como garoto propaganda contratado do Qatar. É uma teoria que eu ouvi e eu achei bastante consistente e vale a pena levar aqui para vocês. Pois é, e é engraçado que assim, isso meio que tá um pouco previsto pela UEFA, né? É uma questão ainda um pouco nebulosa, meio difícil de analisar, que provavelmente eles têm as informações, né? O PSG deve estar tendo que esclarecer tudo isso perante algum tribunal, né? Mas é uma coisa que ainda não veio totalmente a público. Eles falam que eles tinham feito esse planejamento, de certa forma, para ter esse dinheiro para pagar a multa. Então, o que funciona, a gente ainda vai demorar algumas semanas para descobrir isso, talvez a gente nunca descubra como funcionou perfeitamente esse processo. Mas isso é o que mais se especula e é o que mais parece coerente. E esse regulamento da UEFA, ele mais ou menos prevê, no caso de um clube quando é adquirido por um milionário, por uma grande empresa, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí ela prevê que o milionário, ele pode botar o dinheiro que ele quiser no clube. E aí esse dinheiro entra como um contrato de patrocínio. Então, abre uma certa margem para acontecer o que a princípio se aconteceu, certo? Perfeito. Uma vez que o cara pode adquirir o clube, ele pode ter certos investimentos que ele pode alavancar. Então, esses investimentos podem ser as claras, como eu falei anteriormente, o próprio entrada de jogador, venda de camisa, e pode ter esses outros fundos aí. Então, isso é uma discussão que sempre vai ser levantada e todo mundo vai falar assim: pô, até qual que é o limite de ter esses outros, qual que é o limite da gente lidar com um país sendo dono de um clube e injetar dinheiro infinito. Felipe, a parte da injeção de grana do Neymar, ela é tão absurda que o Globo Esporte, mais uma vez dando os créditos aqui, publicou uma com os 222 milhões, um time que você poderia montar com o mesmo Neymar. Eu fiz um timaço, cara. Foi impressionante, entendeu? Né? São valores absurdos. E que é um dinheiro, Felipe, que estava, vamos falar assim, ou no mundo do petróleo, ou em outro setor comercial, que vai refletir para dentro do futebol. E como que a gente pode escalonar isso? Pensa só, Felipe, o Neymar foi para o PSG, 222 milhões. De cara, o Santos vai ganhar 30 milhões por conta do mecanismo de solidariedade, que um dia a gente vai ter que parar para falar sobre aqui a categoria de base, que é muito legal isso também, e a gente tem que trabalhar lá no escritório. Todo clube tem direito a 5% da formação do atleta. Se passou é de acordo com o tempo que ele ficou, certo. Com a idade, né? É bem variável esse valor, perfeito. Né? Perfeito, é de acordo, vai dos 12 aos 23 anos. Se ele ficar dos 12 aos 23 anos, ele tem 5%. É, raramente tem um atleta que fica... É, mas se ficar menos, aí ganha, sei lá, 4%, ficar um pouquinho menos. Enfim, um dia a gente ainda vem aqui para explicar isso direitinho. Isso, a gente vai sim explicar tudo isso com maior clareza. Mas Fadu, deixa eu te perguntar uma coisa aqui que eu achei curiosa. Pode falar. Discutindo com os amigos meus, justamente essa polêmica, né, da transferência do Neymar, um amigo meu que tá fazendo direito e tal, ele me recomendou um texto, que eu achei bem curioso. Você ouviu falar, por exemplo, de um bar em Viçosa que o dono fechou, que tem uma lei em Viçosa, parece, que os bares têm que fechar às 2 horas da manhã. O que que o dono fez? Ele pegou, fechou o bar às 2 horas da manhã e abriu às 2h05 e continuou. Habilidades interpretativas da lei. Pois é. Aí, esse... Porque a lei deu brecha. Ela falou, abre às 2 e volta a abrir que horas? Não, só falou assim, fecha às 2. Desculpa, fecha às 2 e volta a abrir que horas? Não, falou, fecha às 2. Beleza, vou cumprir. As pois duas. É, exatamente. Aí ele traz toda uma discussão mais jurídica, assim e tal. E ele fala justamente de uma ideia de interpretatio in fraudem legis. Você pode explicar mais ou menos o que que é isso? Entendi. É porque, assim, é óbvio e notório que o legislador, ao fazer uma lei na qual o bar deve ser fechado às 2 horas da manhã, a perspectiva dele era que abrisse das 10 às 12, provavelmente, ou nesse patamar. Não por óbvio se gastaria todo um sistema de formação de lei para poder depois abrir o bar 5 minutos, o cara fechar a porta e abrir no mesmo tempo. Então, essa expressão em latim aí que o Felipe está gastando, fraudando uma lei, uma interpretação a fraudar uma lei, é exatamente isso que ele quer falar. Bom, se o legislador esqueceu de colocar um ponto, eu vou usar ela a meu favor em quesitos óbvios e notórios no qual o legislador não isso, colocou. Isso, aí dentro do direito se chama uma hermenêutica. Hermenêutica é a arte de se interpretar as leis, bacana. Né? Como podemos falar assim. Então, ele pegou a hermenêutica e aplicou ao seu bel prazer e seu favor total. É bacana o Henrique Napoleão Alves, que é o autor do texto, ele é doutor em Direito pela UFMG, professor, enfim. Ele escreveu de um jeito bem dinâmico, assim, para comparar justamente a situação do Neymar com a situação desse bar. Não estaria o PSG, então, usando de mecanismos interpretativos da lei para burlar ela? É isso que ele questiona um pouco. Perfeito. Eu acho que em qualquer aplicação sã consciência, não se pode o Paris Saint-Germain brincar de Omatic, para quem é da época do L-Foot aí, ter dinheiro infinito. Porque é desproporcional. Como eu falei, peraí, tem um país atrás disso. E outra coisa, de onde se destina o dinheiro, não importa? Pô, claro que importa. Ou você quer que o dinheiro do tráfico colombiano, você quer que o dinheiro... de assaltos a caminhões do Rio de Janeiro seja aplicado a algum certo clube. Não. Há que se ter absoluta transparência. Esses outros não devem ser outros, não, e deve ser bastante especificado. Se esse caso vir a ponderar dentro de uma UEFA, deve ser discutido o mérito, sim, e eu espero aguardar ansiosamente por uma decisão nesse sentido. Ou final, esses outros aí, desse investidor, dessa brecha, ele pode ser 50%, 60%, 90% do pois time? Pois é. Porque senão a gente vai estar mudando o patamar aqui do futebol. O futebol vai ficar muito mais caro do que se já é no mundo. E vai gerar um dinheiro para certas pessoas. Acho que o funcionamento da lei a gente conseguiu falar simplesmente aqui para todo mundo, esclarecer. E agora acho que cabe algumas reflexões, né? Sim. Nossas, assim, alguns debates. Por exemplo, o que muito se fala... Sem dúvida. O que muito se fala sobre as leis são que elas são, às vezes, muito fracas, não são muito severas na punição. Então, um clube vai e faz isso e ninguém lembra depois e tal. Só que a gente já lembra que a UEFA e a FIFA normalmente trazem boas punições. Mas aí, nesse caso mais específico, a UEFA traz que em 57 ocasiões diferentes, 53 clubes já foram punidos. Mais recentemente, por exemplo, o Beşiktaş e o Bursaspor, os dois da Turquia, eles foram suspensos de competições europeias por um ano, por causa de gestões, de uma gestão irresponsável. O Galatasaray, em 2016, no ano passado, o Galatasaray é um time de proporções continentais, assim a gente pode colocar, né? Sempre está disputando Champions League e tal. Ele está proibido de disputar torneios da UEFA durante um ano também. E o caso que mais bombou, assim, com os clubes maiores, que muita gente também não ficou sabendo, foi o de 2014. Que por justamente gestões irresponsáveis, de não. De, que vão contra o fair play financeiro, o PSG e o Manchester City conseguiram até escapar, né? Até porque os caras têm os melhores advogados do mundo, escapar de punições mais drásticas. E aí o que, que e rolou? Ainda não tem os advogados melhores do mundo, né, Felipe? A gente não tá por lá. Ah. Mas aí. O que rolou foi, no final das contas, eles tiveram que impor um teto salarial. Não sei como é que isso está funcionando hoje, até porque o Neymar chega ganhando o segundo maior salário do mundo. É, e tiveram que limitar o elenco deles a só 21 jogadores. Ou seja, nem um time titular e um time reserva completo. Exatamente, cara. Olha pra você ver. É, e eu quero pegar um ponto que você pegou. É, alguns clubes, e você foi muito prudente quando falou, é, alguns clubes, algumas federações... Tá na lei, mas não aplicam. E aí? Bom, eu passo atualmente por um caso exatamente nesse Perfeito. Sentido, Felipe. Lembra que eu comentei do Profut? Claro. É, que o Profut significa o quê, senhores? Entre tantas determinações da lei, ele veio para dar um respiro para os clubes. Profut, a base dele é falar assim, ó, clube, você tem dívida de quantos milhões? 10, 15, 20 milhões? 1 milhão? 100 mil? Vamos pegar essa dívida sua e dividir em até, dependendo de cada caso, 240 meses. A gente está falando de nada mais, nada menos que 20 anos para pagar. Você, me fala alguma outra coisa que você consegue pagar em 240 meses. Que parcela? Pois é, e é uma lei bem recente, né? É... Recente. Ela é de 2015 com aplicação em 2016. Ela foi bem encabeçada, eu lembro, na época, pelo presidente atual do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, que fez, trabalhou todo Sim. com lobby e tal. Justamente para combater as más gestões e também aliviar os cofres Isso. dos clubes, né? Que assim, chegaram num limite que uma gestão Isso. assume e não consegue trabalhar por causa de erros das gestões anteriores. De erros da outra. E esse pagamento é gradativo. Então, por exemplo, é 100 milhões dividido por 240 é impagável. Não, esses primeiros meses a gente vai colocar uma parcelinha mínima aqui, uma parcelinha bem pequena e gradativamente vai crescendo. E outra coisa, eu vou tirar 100% dos meus encargos, vou tirar 70% das multas e 40% dos juros. Olha que beleza. E tem aquela coisa, né, Fadu? Olha que coisa linda. A União, às vezes, já considera... A galera fala, ah, vocês dão muita moleza para clube e tal... Mas, cara, esse dinheiro, muitas vezes era um dinheiro que era considerado perdido já pela União. Então, se você consegue refinanciar e fazer de algum jeito os clubes paguem, cara, é ótimo para todo mundo, né? Exatamente. E não só isso. A União, única contrapartida que a União queria, como o Felipe falou, é que vocês comecem a pagar, estejam limpos e... tenham certidões negativas. O que é certidão negativa? É o famoso nada consta. Sabe quando você vai aí no seu... É, entrar na sua ficha criminal e vai estar lá nada consta? Assim, espero não tá que com o nome no Serasa, né? Não tá com o nome no Serasa, no SPC, no caso também do consumidor. É exatamente isso, cara. Só quer que você esteja no nada consta, pague a sua dívida. Normal que vai ter todas as certidões, Felipe. Isso é uma lei de 2015 com aplicação em 2016. Sabe quantos clubes... Eu vou dar um exemplo prático. Na A2, segunda divisão do Campeonato Paulista. Sabe quantos clubes estavam adimplentes e correta com a lei? Quantos? 6 de 20. No. Sabe desses 6 que estavam correto? O que que é correto? É pagando os impostos, recolhendo mensalmente. Sabe quantos caíram dos 6? Quantos? 4. Ou seja, aqueles que estavam pagando seus direitos, pagando seus impostos, caíram, cara. Pois é, e aí Entre como é que eles, resolve? Vamos lá, a gente tá falando de Rio Preto, Mogi Mirim, a gente tá falando do Juventus da Moca, não que caiu, mas tá adimplente. Velo Clube de Rio Claro, o Água Santa de Diadema, e tem mais um outro clube que eu não me lembro. Acho que falou quatro, né? Mogi Mirim, Rio Preto, Água Santa Não, esses que caíram, o Água Santa não caiu. Ah, tá, enfim. É, Juventus da Moca... Rio Preto, Mogi Mirim, Velo Clube e Capivariano. Ah, beleza. Beleza, lembrei dos 6. Então são esses 6 clubes. Nenhum deles subiu. 4 caíram. E essa lei fala o seguinte: olha, você que não tem a CND, você que não tem a certidão negativa de débito, se você não apresentar ela no campeonato, você vai cair de divisão, você não vai jogar. Só que a Federação Paulista não aplicou a lei federal, cara. E a mineira aplica. A cearense aplica. Ou seja, só joga campeonato mineiro quem tá com 100%. Então o campeonato mineiro é um campeonato limpo. Campeonato cearense é um campeonato limpo. Campeonato paulista, quem, meu amigo, tese, vale qualquer quem tese um. O mais desenvolvido é o do maior país, né? Entre, eu vou, depois eu deveria ver na Federação Carioca. Não acredito que os cariocas devem ter aplicado. Deve ter muito clube na primeira divisão do Carioca que não deve ter CND, mas isso aí é uma busca simples através do CNPJ, você consegue. Eu tô dando exemplo porque o Campeonato Paulista não aplicou, não, tanto na A1, na A2, com a A3. Ou seja, o clube, em vez de pagar o imposto, Felipe, o que a gente tá falando aqui, cara, é de pagar o seu INSS, o FGTS do trabalhador. O clube não faz isso. Ele pega esse dinheiro, ao invés de depositar esses R$1.000 aí de folha do mês pro FGTS, vou pegar esses mesmos R$1.000, 10, 15 mil, vou fazer o quê? Adivinha? Contratar jogador. De sempre. Então, ele preocupa com o resultado esportivo, cara. Ele não preocupa com a parte social do clube e a parte básica de você pagar um trabalhador. Então, recolher o INSS. Afinal de contas, reforma previdenciária é o quê? Reforma trabalhista é o quê? Então, o clube fala assim, não, que besteira nossa, né? A gente tá recolhendo aí de imposto à toa pro estado, 20, 30 mil. Vamos contratar dois jogadores, três jogadores, série D. Cadê o equilíbrio das disputas? E os trouxão dos clubes que pagam? Vamos colocar trouxão aqui entre aspas, porque estão legais. Só se ferra porque são legais. É inacreditável, né? E isso tá acontecendo. Isso é fair play financeiro. É falar assim, cara, vocês têm que estar saudável. Tanto na contratação de atleta, como o Felipe explanou aí, que vem essa repercussão do Neymar, o clássico, caso clássico. E como eu tô dando um exemplo pra vocês aqui de fiscal. Então, é na parte fiscal e também trabalhista. Pô, vou ficar devendo, cara, eu fiz um contrato, paga. Ou alguém aqui quer trabalhar sem receber, você ouvinte. Se põe no lugar do jogador. Por isso que a gente clama, a gente está lutando aqui por esses ideais dentro do nosso escritório, com esse caso junto com o Rio Preto. E também a gente exclama por quê? Sindicato dos atletas, junte-se, né, Felipe? Porque eles, não é interesse deles que os atletas deles recebam o INSS? Claro, claro, claro. Tem que juntar essa causa. E, cara, se não é amadorismo, pois velho. É. Então vamos não, jogar, uma coisa que a gente, vai jogar outra uma Copa. Uma coisa que a gente sempre preza aqui no Imigrantes é justamente a gestão responsável, né? Na Série A, o São Paulo, por exemplo, já foi uma grande referência. Hoje é um time que não consegue montar uma equipe porque tem que todo ano ficar batendo meta de venda de jogador, ou seja, fica dependendo de renda inconstante para sobreviver. O Flamengo conseguiu adotar uma postura um pouco mais, mais responsável nessa última gestão, se recuperou, está pagando as dívidas, hoje já está até com o estádio, mas para chegar a uma outra gestão e pirar, não custa. Por isso que vem a lei em cima exigindo certas coisas. E é perfeito, nesse ponto a lei é pontual. O grande lance é, tem que haver uma melhor fiscalização, principalmente em um campeonato da dimensão do Campeonato Paulista. E quem deve fiscalizar e aplicar a lei justamente é a própria federação, exatamente. Mas no final de contas, quem que interessa, né, Felipe, o circo continuar? A quem interessa? Me diz pois aí. É, né? Parar e perder grandes clubes aí não é interessante para a federação. Então entra nesse grande debate, né? Enquanto o órgão fiscalizador tiver interesses obscuros por trás, é complicado. A UEFA, por outro lado, parece se mostrar eficiente, né? Enquanto a... E a CBF aplicou o Santa Cruz. O Santa Cruz perdeu os primeiros 3 pontos perfeito. Por não pagar jogador. E olha, são clubes de grandes dimensões. Pela primeira vez na história. Sim. Perder um clube desse numa divisão pode prejudicar a própria federação, que vai deixar de receber uma renda. Mas, cara, faz parte. A partir do momento em que você prega uma gestão responsável que no longo prazo traz retorno, você não pode abrir mão e abrir certas exceções. Eu acho que o futebol tem que ser pensado muito no longo prazo no Brasil. A gente foca, às vezes, no ano que vem, na semana que vem, e esquece do daqui a 20 anos, e depois fica cobrando do time título e estádio e patrocinadores, quando você não tem a mínima condição de oferecer isso por causa de gestões e gestões irresponsáveis. Perfeito, Felipe. Que fechamento é isso aí, cara. Você fechou com glamour. Até porque, quantos clubes no Brasil, da Série A, da Série B, da Série C do Brasileirão, tem intuito de lucro? A gente sabe que na Europa tem. Aqui no Brasil, nenhum. São clubes sociais. Então, o que se devem fazer? Perfeito. Fazer a parte social primeiro e depois pensar em resultado desportivo, senhores. É difícil falar isso para um torcedor, é óbvio, mas, senhores, vamos torcer para clube profissional, né? Chega de torcer para clube que está no meio do amadorismo. Com certeza. E aí vamos... Eu acho que tem um papel, três papéis principais, né? O do órgão fiscalizador, que esse daí é incontestável, né? Não é nem opinião, é meramente executar a lei. A da parte do torcedor, que tem que compreender que o projeto tem que ser feito a longo prazo para você poder depois fazer uma cobrança, que não adianta você cobrar de um time que não tem recurso e que você mesmo estimulou que ele não tivesse recurso. E um terceiro ponto, esse ponto até bem interessante, Fadu, que eu conversei hoje com o Klaus Câmara, diretor de futebol do Cruzeiro, estava falando com ele justamente sobre essa questão de gestão responsável, e ele falou assim que tem a parte da diretoria também, porque a diretoria ela tem que se prontificar a fazer um projeto responsável e montar um bom plano para saber se comunicar com a torcida também. O Flamengo durante um bom tempo fez isso. Hoje parece ter esgotado a paciência do torcedor. Mas aí vem também da parte do setor de marketing saber conversar, da parte do presidente mesmo contratar bons funcionários, porque também de resultados vive futebol e segue nesse caminho. Então acho que esses três eixos são bem importantes para ficar de lembrança. Perfeito. E assim a gente fecha com esses blocos principais, mais curto, mas você viu a intensidade, né, galera? Mais sucinto, sem muita enrolação, para ser direto ao ponto, explicar e deixar um debate. Quem sabe no próximo programa alguém não manda um recado lembrando desse e a gente dá uma alongadinha às vezes, né? Perfeito. E a gente quer muito ouvir a opinião de vocês. Perfeito, então. Então, Fadu, vamos agora pros comentários da galera? Como é que é o nosso... Pode ser comentário da galera aí, ó. Vamos sim ao bloco de comentários. Seguinte, galera, vamos explicar um pouco. Essa é a primeira vez que a gente está trabalhando com um bloco no meio entre o principal e o nosso. A gente vai continuar com o nosso Fora das Quatro Linhas. E aqui a gente abriu para questões qualquer. Agora sim a gente vai falar na opinião de palpiteiro que eu e Felipe somos. E a gente abriu a hashtag DPF Responde. Então, toda vez que vocês quiserem colocar, pode ser na segunda, na terça, na quarta, o dia da semana, falou assim, cara, deixa eu ver a opinião desses caras. Hashtag DPF Responde, a gente vai entrar como doentes de futebol respondendo, apesar de ser imigrante da bola, essa parceria velha, mas a gente tá usando o Twitter da turma do DPF. Então, a gente vai colocar hashtag DPF Responde e a pergunta que você quiser, a gente tá respondendo. Dessa vez, a gente abriu livre, né? A gente não colocou tema, né, Felipe, para ser a primeira vez. Na segunda vez a gente pode direcionar, como a gente simplesmente pode usar também liberdade. Vamos ver como rola. Isso, a gente vai entendendo o formato e vai jogando junto. Vai jogando. Tanto é que houve poucas perguntas, porque também você que é o nosso ouvinte não sabia disso. Você que está aí, sempre são nossos aqueles nossos de 500 a 1000, né, Felipe? Que a gente sempre tem aquela a nossa audiência. Você não sabia e agora fica sabendo. Hashtag DPF, tudo junto, responde. No Twitter, e sempre que a gente clicar nessa DPF, a gente vai ler a pergunta de vocês, seja como for. Esse bloco vai ser o quê? Uns 10 a 15 minutos por aí, né, Felipe? Depende do andar da carruagem. Isso. Então posso trazer a primeira pergunta aqui? Manda ver. Primeira pergunta aqui do Osmar Júnior, o OBM Júnior 18. Ele coloca aqui, com todo esse trabalho consistente, Zidane merece ser eleito o melhor técnico do mundo? Abraços, Osmar de Araxá, Minas Gerais. Fadu, o que você acha? Ô Mineiro, bom Osmar, obrigado pela participação. Cara, o cara tem 7 títulos e 7 derrotas. Isso é incrível. Isso é inacreditável. Isso é incrível. 7 derrotas. 7 derrotas é o que o. Vamos falar, é o que o Celso Ruth tem nas primeiras 7 rodadas dele. Toda vez que ele joga. O São Paulo tem mais derrotas esse ano. O Corinthians, que é um time imbatível, já tem 4 esse ano. Olha pra você ver. Então, Osmar, muito bem prudente, cara. O Zidane hoje ele é ao concurso e eu não acredito que vai demorar para ele bater nas portas do Paris Saint-Germain. Verdade. Porque quando eu penso no Zidane, a gente tem que pensar qual seria o outro referencial. Eu não teria um outro técnico para referenciar com o Zidane hoje em dia. Não teria. O cara foi um astro em campo. Ele tem o respeito dos jogadores por ter sido Zinedine Zidane, como Alex Ferguson fala no livro dele, que um dia a gente tem que voltar a falar do liderança. Ele fala, a primeira ideia de se contratar um técnico... quando eu saí, é um técnico que fosse monstro em campo, porque os jogadores têm respeito, e o Zidane foi monstro em campo, eu tenho certeza que dentro do vestiário todo mundo olha pra ele com respeito, e o cara ainda sabe fazer uma estratégia muito bem feita pra vencer tudo que disputa. Tem aquela coisa, né, Fadu? Ele foi um pouco diferente do Rogério Ceni. ele começou de baixo. Ele começou pelos times B do Real Madrid, categoria de base. Depois acabou sendo... Sim, colocando o filho dele às vezes. É, fazendo aquele... aquela moralzinha pro filho, né? Que a gente sabe. Depois ele virou auxiliar do time principal. E aí quando o Ancelotti... Não, quando o Rafa Benítez, eu acho, né? Foi o antecessor dele. Foi demitido. Ele acabou assumindo de interino. Foi dando certo. E efetivado. E hoje tá esse trabalho fenomenal. O que acontece é... É um técnico, acima de tudo, muito estudioso. A gente vê que ele sabe aproveitar o melhor dos jogadores dele hoje. O Real Madrid, que era padrão jogar num 4-2-3-1, que virava um 4-3-3, Cristiano Ronaldo de um lado, Bale do outro, Benzema no meio, e três volantes, três meias mais criativos, às vezes sem um volante tanto de origem. Cara, o Zidane ele falou, não, comigo não é assim, eu quero um time organizado. Então o que ele fez? Defesa continua o padrão do Real, bons laterais que apoiam e marcam muito bem. Colocou um homem de referência para ligar, falar, o meu time, essa é a pedra fundamental do meu time, Casemiro. Ele começa a jogada, ele vem buscar a jogada lá atrás e ele para a jogada do adversário. E depois vem os fenômenos, né, Kroos e Modric, incontestáveis. E na última temporada, na Champions League, que aí veio a inovação. Ele entra com o Isco, já que o Bale estava lesionado, e o que deu muito certo, o Isco criativo, abrindo pela direita, muitas vezes centralizado em quase que um 4-3-1-2, e aproveitou o Cristiano Ronaldo, que nitidamente não é mais o mesmo, já um pouco mais velho, e aproveitou a característica matadora dele. Botou como um jogador mais de dentro de área, que não sai tanto, mas que recebe as bolas e sabe aproveitar a situação. Então o Zidane foi totalmente coerente com um projeto e soube ler muito bem o time dele para conquistar duas Champions League seguidas, Fadu. Feito inédito, cara. E é lindo ver o Zidane... desfilando, cara, e ele pegando um Casemiro e fala, vem aqui que você é jogador demais, eu vou te mostrar que você é, e o Casemiro hoje é incontestável na nossa seleção e em qualquer outro clube do mundo, um cabeça de área referência, que faz gol, que defende igual você bem, muito bem pontuou. Então, a gente vai ver quem for subir no palco, no prêmio da FIFA, é só Zinedine Zidane, viu, Osmar? Não tem pra ninguém. Um abraço pro pessoal de Araxá, Minas Gerais. Eu saudade dessas Minas Gerais. Eu acho que nessa última temporada, só pra completar rapidinho, nessa última temporada não teve ninguém que chegou nem perto dele. Vai, dá pra falar talvez do Allegri, que fez uma puta temporada aí com a Juve, né? Chegou na final, ganhou o italiano de novo. Mas, cara, foi desbancado lindo pelo Real do Zidane na final. Então, não tem muito quem chegue perto, não. Achei legal o Tite lá concorrendo, mas esse ano não foge do... Menino ainda, né? Zizou. Sem dúvida. E por fim, vamos pegar aqui o direito desportivo, que o Salsichão, @MarcelopiresOli, perguntou. DPF, #DPF responde, tá? Ele colocou. Por que o Botafogo não foi excluído da Copa do Brasil pelo episódio de racismo como fizeram com o Grêmio? Pra quem não sabe, um torcedor, na verdade, do Botafogo foi flagrado fazendo aquele sinal quando você passa o dedo indicador no braço, significando como se fosse cor da pele, né? Infelizmente isso. E ele fez isso pra família do Vinícius Júnior, que tava lá no Engenhão, não foi? Antigo Engenhão não, Nilton agora, estádio, né? Nilton Santos. Nilton Santos. Então o estádio Nilton Santos foi pego fazendo esse gesto e ele perguntou, bom, por que o Botafogo não vai pro artigo 243G, parágrafo 1º, o mesmo que excluiu o Grêmio no episódio do Aranha? Bom, a gente tem definições, Marcelo, vou chamar você de Salsichão porque vai ficar esquisito aqui, hein, Marcelo, meu xará, porque o Botafogo, quando ele identifica um jogador, o torcedor de racismo, que coloca ele na delegacia para prestar, e ele tem que responder judicialmente pelo que ele fez, porque é um ato de discriminação racial, foi apenas apontado um torcedor que fez esse ato racista. No episódio do Grêmio com a Aranha, foi um monte de torcedor e o foco em uma daquelas meninas, a menina lá do Grêmio, que pegou, mas dava pra ver que toda vez que o Aranha tocava, tinha algum sinal de racismo. Então, generalizou. Aí, meu caro Marcelo, é difícil de uma procuradoria levantar um caso onde um ato de um torcedor isolado possa repassar a um clube de maneira geral a exclusão. Isso é a opinião do próprio Paulo Schmidt, ex-procurador do STJD, em inúmeros livros de direito esportivo. Ele diz assim, abre aspas, um torcedor apenas não é suficiente para responsabilizar o clube para fins de aplicação de pena nesse sentido, embora possa o clube sofrer outra espécie de penalidade, e não só o clube, de novo, o torcedor que foi indicado e apontado, ele também deve sofrer a sua representação criminal. Se fosse uma bandalhada de gente, uma aglomeração de gente com episódios racistas simultâneos, aí sim a gente poderia estudar a exclusão do Botafogo, né, Felipe? Qual que é a sua opinião contra esse ato, desse episódio, desse torcedor? Cara, acho que vem por aí, né? Ali ela, de certa forma, interpretativa também, que nem você falou. Só que foram casos bem diferentes, né? Eu acho que não dá pra colocar na mesma medida. Do Grêmio, nitidamente, obviamente não era da torcida inteira do Grêmio. Isso a gente não pode falar que há uma torcida racista, porque eu sou sempre defensor daquela ideia de que o futebol é um reflexo da sociedade. Da mesma forma que a gente tem racistas na sociedade, a gente vai ter racistas dentro do estádio. O que aconteceu é que foi uma expressão muito grande da torcida, né? Que chegou e realmente fez barulho no estádio. Você conseguiu ouvir num tiro de meta toda vez que o Aranha pegava na bola. Nesse e abrindo parênteses que você falou, foi pro Aranha. No caso aqui, não foi nenhum jogador, foi um familiar do Vinícius Júnior. Ou seja, não era verdade, uma pessoa perfeito. Que envolvendo as quatro linhas. Perfeito, perfeito. É um caso a se considerar também. E nesse caso do Botafogo, uma pessoa, de fato, não houve um grande barulho. Claro que não torna o ato menos pior, né? Um ato racista da mesma maneira. Mas, para ser enquadrado na lei, eu já acho um pouco mais complicado. Mas também trago uma perspectiva um pouco mais leiga, né? Mas seguindo essa ideia que o Fadu traz, que a lei mesmo aborda, eu acho que são casos diferentes, mas também bem polêmico de qualquer forma. E nada, de novo, nada exclui uma pequena punição para o Botafogo. E aí a gente vai ter que um dia falar sobre a responsabilidade civil do clube. Porque pensa só, até onde um torcedor que foi identificado e foi levado para a delegacia, ele pode ser responsável por ser uma razão assim, vamos falar de debanda total de um clube de futebol. Um torcedor que foi identificado, aí você fala assim, ah, teve vários torcedores, não foi um só, que seja um grupo de 15, desde que tenham todos identificados. Eles têm o poder de jogar por terra tudo que um clube fez, porque se tem, vai ter muito atleticano vestindo camisa do Cruzeiro, vai ter muito cruzeirense vestindo camisa do Atlético, São Paulino, do Palmeiras, para fazer um ato racista, alguma coisa assim, para excluir o clube de um certo campeonato, né? Porque você sabe quais são os limites aqui do torcedor. Os limites são nenhum, não há limites. Então não se pode punir livremente sem a devida contestação e a devida apuração dos fatos. Perfeito, Fadu. E para concluir esse quadro aqui do DPF Responde, só mais uma perguntinha aqui, sem se alongar muito. Do Oliver Tsubasa, né? O pseudônimo do nosso amigo aqui que mandou. Ele pergunta, será que o menino Neymar conseguirá agregar ainda mais a seleção com a saída ao PSG? Abraço, Oliver Tsubasa, Japão. Boa, Tsubasa, grande Tsubasa. Se o Neymar vai o quê? Desculpa? Se com a saída dele pro PSG, ele vai agregar mais a seleção. O que você acha? Cara, eu acho que o Neymar, ele vai agregar a seleção sim, porque ele tem uma característica bastante parecida do Paris Saint-Germain com o Tite. Concordo, nesse ponto eu concordo. Eu entendo que os esquemas são bem diferentes, mas o fato dele agora ter que ser protagonista, como ele é na seleção, acostuma ele a uma situação, né? Ele ter que buscar mais o jogo, ter que o time depender mais dele e não ele depender mais do time. Isso é muito legal, o Neymar tá vivendo uma situação nova, um desafio novo, e isso é bacana também, até eu acho a postura dele, mostrar que ele não é um jogador acomodado, né? Que, claro que muita gente tá falando que é por dinheiro, eu de fato não acredito nisso, até porque na situação que o Neymar chegou da vida, se ele não tiver uma ambição profissional, ele vai pirar, entendeu? Se ele ficar correndo só atrás de dinheiro. Mas enfim, é bacana, mostra que não é um jogador acomodado, mostra que psicologicamente ele tá bem e que ele tá correndo atrás de novos objetivos. Então essa função dele de protagonismo do PSG pode ser, eu acho sim, ser comparada ao protagonismo dele na seleção brasileira. Não, perfeito, cara. E valeu pela pergunta aí, Oliver. Tsubasa, mito do futebol mundial. Porque é uma pergunta sempre quando envolvendo o menino Neymar, que já não é tão menino assim. Mas é sempre importante, principalmente não só pela venda, mas como ele vai compor taticamente um Paris Saint-Germain, onde está com a 10 e daqui a pouco vai estar com a faixa. Porque na seleção brasileira é 10 e faixa para ele, e daqui a pouco no Paris Saint-Germain a mesma coisa. E igualmente o sistema de posicionamento. Então a pergunta é muito prudente e eu acho que vai ser bem legal ver o Neymar pós Paris Saint-Germain na seleção também com as mesmas características. Valeu mesmo pela pergunta. A gente leu, teve 3 hashtags nesse tempinho, a gente colocou isso em meia hora, a gente leu as 3 hashtags. Então vocês podem mandar a hashtag DPF Responde e eu acho que assim a gente fecha esse bloco inaugural do bloco Twitter, hashtag DPF Responde, certo, Felipe? Perfeito, então bora pro Fora das Quatro Linhas. Bora. Acabou! Acabou! Essa lista é fruto de um trabalho criterioso. A lista já está feita, debatemos todos os relatórios. Fora das Quatro Linhas. Fora das Quatro Linhas é o quadro que todo mundo já conhece, né? Recomendações que tenham a ver ou não com futebol. E depois desse tempão parado, tem que vir coisa, hein, Fadu? O que você manda pra nós? Meu amigo, eu vou deixar pra começar com você, porque... Não, vamos alternando, né? Vamos alternando? Vamos alternando, porque pra não ficar monólogo e tal. Primeira dica é de que... Game of Thrones, óbvio, mais mainstream possível. A sexta temporada tem reclamações absurdas, mas se vocês não viram, vejam... Cara, vocês estão cansados de Game of Thrones. A galera fala assim, se falar de Game of Thrones, eu vou dar unfollow. Ixi, a gente perdeu já alguns aqui, mas também às vezes ganhou outros. A sexta temporada tá bastante fanservice. O que, que é isso? Tá mostrando que a gente quer ver. Não tem mais o Martin lá tanto nas suas minúcias políticas, discussões, não. Não vou dar spoiler, não. Mas é o pau quebrando, é espadada, é fogo. Então fica a recomendação óbvia aí de Game of Thrones, que eu vi. E se você não viu, começa a ver que bem faz quem não viu Game of Thrones, porque tem 6 temporadas aí disponível, podendo ver tudo de uma vez. Quem dera fosse assim, porque a gente tem que esperar um ano pra ver a próxima. Mas primeira dica vai ser o óbvio, o mainstream Game of Thrones. Me julguem. Eu particularmente não gosto de Game of Thrones. Então vou trazer uma recomendação aqui de uma série, cara, que eu conheci esses dias pela internet e resolvi assistir vindo pra BH de ônibus. Cara, o nome é Rick and Morty. Você conhece essa série, já? Pô, cara, eu não ia recomendar porque ela é muito maluca. Eu tô vendo episódio, eu dou risada a alguns, outro eu falo assim, cara, não dá. Eu entendo que o objetivo deles é esse, é mesmo, né? Mas vai, eu te complemento. Isso, a ideia da série é essa mesmo, ser bem malucona, assim, é um desenho animado, pra quem não conhece. É, bem nonsense, assim. No Netflix tem 2 temporadas e aos poucos tá lançando a 3ª temporada, não no Netflix, mas deve chegar em breve. E, cara, eu assisti a primeira e tô chegando na metade da segunda, 20 minutinhos cada episódio, criei o hábito de assistir pelo menos um antes de dormir, coisa rápida. Cara, é de fato uma loucura, assim, umas piadas bem nonsense, algumas referências bem malucas, e uma recomendação além disso é, assista dublado, cara, porque as vozes dubladas são muito melhores que as legendadas. Você tá zoando, eu nunca vi. Cara, eu tô achando, velho, o Morty em português é muito engraçado, velho, o Rick eu acho um pouquinho melhor só, mas não é nada sensacional. E pra quem não conhece, nem nunca ouviu falar, pra ter noção, olha só a sinopse aqui que tem no Netflix. O brilhante cientista beberrão Rick sequestra Morty, seu neto aborrecente, para viver loucuras em outros mundos e dimensões alternativas. Então acho que já deu pra entender um pouquinho como é que funciona, né? Ah, meu amigo, você é bem viajado mesmo. Tem uma série, tem uns episódios lá que eles vão no universo paralelo, que é muito, muito maluco, muito engraçado também. Cara... É bizarro como é que eles tratam sexualidade livremente. Não, palavrão. O bizarro. Né? Não, o bizarro é tratado em níveis homéricos. É. Felipe, agora eu vou pular pra minha dica, cara. Galera que não conhece, mas provavelmente aqui todo mundo conhece, vou falar outra coisa bastante mainstream do momento, mas é bom firmar. Se você é gamer, se você curte acompanhar a galera que joga videogame, cara, eu recomendo muito sair um pouco do mundo do YouTube e ir pras lives da Twitch. Bacana. Cara, a Twitch tá me surpreendendo. Quando não tem nada pra fazer, eu vejo quem tá jogando o quê, acompanho, pego dica com os streamers. E a Twitch TV, que é da Amazon, não é pouca coisa, ela é fascinante no quesito gamers. O foco dela é games, então o seu jogo vai estar lá, vai ter alguém jogando live. Claro, se você gosta do FIFA, segue também os nossos pro players lá de FIFA, que você vai encontrar na Sportflix logo logo. Mas eu tô gostando demais, porque eu tô acompanhando Battlefield, tô acompanhando GTA, tô acompanhando FIFA, e tem tudo lá e todo mundo. Se você manja um pouquinho de inglês, você vai ter muito mais opções. Então tem um aplicativo que é bem legal também de ser usado aí nos apps, Twitch, TWITCH. E aí rola bastante pra você um final de semana, ou aquela horinha que você tá no banheiro, sabe? Como você não tem nada pra fazer. Então vou trazer mais um aqui, cara. Um livro que eu comecei a ler, preciso voltar a ler até. Sensacional, assim. Eu tenho tentado me envolver mais, o máximo possível, com a questão de gestão esportiva, marketing esportivo, porque de esporte todo mundo gosta, né? Então, cara, tem um livro sensacional que vale... Se você gosta de esporte, já tem que ler, que é do Fernando Soriano, ex-CEO do Barcelona. Hoje ele trabalha com o grupo do Manchester City. Ou seja, você já vê que é um cara baita competente. E o nome do livro é A Bola Não Entra Por Acaso. A ideia é mostrar que aquele reflexo do pênalti perdido numa final e tal, não foi por acaso aquilo. Tudo foi a partir de um grande planejamento, tudo feito no longo prazo. Você escolher a própria ordem dos cobradores. Ah, vou deixar o zagueiro para bater o último. Pô, mas zagueiro não bate pênalti. Então, cara, ele traz toda uma abordagem em diversos capítulos, comparação entre clubes, coloca valores. E o livro não é tão atual, não é tão recente, mas ele é bastante atual. Porque é engraçado que no capítulo que eu parei, ele fala justamente sobre a inflação que o Real Madrid proporcionou no começo dos anos 2000, com a contratação dos Galácticos, né? Zidane, Figo, Beckham. E, cara, é o que a gente tá vendo hoje, né? A inflação que o PSG tá colocando na roda. Como que isso vai se jogando para outros mercados? É um livro bem, bem grande, cara, mas a leitura é fluidíssima. Maravilha, Felipe. Cara, por mim é isso, porque eu tinha mais outras coisas para falar. Você pode seguir se tiver. Próxima vez eu vou trazer aquela recomendação de comida, que eu sempre pego, mas os restaurantes... Ótimo. Paga nós, mas... eu acho que eu vou com essas duas. Eu vou com a Twitch e a sexta temporada do Game of Thrones, pra sobrar alguma coisinha também pros próximos, apesar de a gente ter muita coisa. Oh. Muita coisa passada. Ótimo, que ótimo. A gente faz e acaba não lembrando. Eu fico nisso também. E eu queria mandar um abraço aqui na conclusão, cara, pro Adailton, lá da Fé Esporte Clube, cara. Da Esporte Business. Que é uma organização da galera da faculdade, da Fé USP, Faculdade de Economia e Administração da USP. Que eles organizaram um grupo para a galera que quer desenvolver gestão esportiva. Então, todo mundo que está interessado se juntou. Eles trabalham em eixos de... fazem consultoria, pesquisa, eventos. E fizeram o que, para mim, é o maior evento de gestão esportiva dos últimos anos. Tudo feito por jovens, né, de universidade, que é o Congrefoot. Eu descobri em cima da hora, então não deu para ir. Mas, cara, foi todo mundo, todos os caras mais fodas de gestão esportiva que você pode ouvir falar, foram lá na Fé, um evento muito bacana, um preço super acessível. E, cara, me dá muito orgulho de ver que isso está sendo feito dentro da universidade. Porque, às vezes, eu enxergo na universidade um ambiente muito acadêmico, pouco aproveitado. E quando a galera acha uma maneira de fazer isso, pra mim é o máximo do envolvimento com a universidade e não só comparecer na aula, saca? São projetos levados à frente... que tem tudo a ver com a pauta de hoje, né? Por gestões responsáveis, por um futebol melhor, por tudo isso, pelo mercado reconhecendo os profissionais e não ficando só com cargo indicativo de confiança, por ver, pô, o mercado tá fazendo um trabalho bacana, vamos trazer um gestor dali, vamos trazer um diretor de finanças dali, um diretor de marketing, por aí vai, cara. Parabéns pra galera da Fé Esportes Business. Legal demais, Felipe. Eu acho que assim a gente encerra esse episódio renovado e uma volta com bastante vontade, com bastante tesão de estar fazendo imigrantes perfeito, de volta. Perfeito. Aqui nos estúdios CBN, salve, salve, Deva Pascovici. Perfeito. E aqui diretamente da minha casa em Belo Horizonte, vamos ficando por essa? Vamos ficando por essa, Felipe. Grande abraço a todos e até semana que vem. Um abração. E aceitamos também sugestões de pautas, né? Pode mandar o que quiser naquele hashtag DPF Responde. As perguntas pode mandar em qualquer dia da semana. Segue a gente nas nossas redes sociais. Só procurar tudo por Imigrantes da Bola. Que a gente tá voltando à atividade em tudo, né não? Coisa linda, perfeito. Melhor é possível. Falado e até semana que vem. Fui!